selva das favelas. Eu vejo ruas de pedras, trincheiras, morros, barracos, madeiros. Sobe e desce nas ladeiras, fica esquisito se não. Quem vê demais é zoião. Fico de boa na minha, só na observação. Tem os vendedores de gás, disfarçado e é civil. Tem os que sobe o gás e montado de fuzil. Tem batalhador, trabalhador e tem os seus parceiros. Tem os rimador, que rimador e tem os maloqueiros. Tem quem gosta da música e tem os que só faz parte. Tem quem diz que é da cultura e tem nós que faz a arte. Tem quem tá de boa e vai ficar assim. Sei quem fez a boa, tá na boa e cheio de din-din. Sei que a justiça é cega e tá atrás dos neguinhos. Sei que não arruma nada e tudo continua assim. Deixa tudo como tá, que assim que tá legal. Deixa eles voltar de ré, que isso é o natural. Normal, normal, mil grau, com os meninos tão na sintonia geral. Segue o zadinho na mão, salve quebrada. Manda sol, manda chuva, é nós que tá na calçada. Habita as madruga, um olho pras mina que vem, um olho pro zocão que vai. Sempre confiante, amém, protegido pelo pai. Calor de mil grau, a rua é um quintal. Baixada é nós, Vila Belmiro geral. Lá na VN é normal, descendo o beco é normal. Vidum de contra ela vem, passe carana é normal. Não vai e vem da função, loop, bombeta, chavão. Não que os meninos são mal, é que nós chama atenção. Vou no rasante antecipar, só pra saber o que constar. Vários já estavam por lá, claro que vamos chegar. É que o movimento é normal, procedimento é formal. Conhecimento é total, muito tranquilidade. Muitos sabem, poucos fingem. Sabe quem tem e os moleques já não erram. Sabe quem vem e coração tá na sola. Quem se perde até chora. Cada quebra uma história. Cê sabe quem vem e muitos sabem, poucos fingem. Sabe quem tem e os moleques já não erram. Sabe quem vem e coração tá na sola. Quem se perde até chora. Cada quebra uma história. Cê sabe quem vem e normal é os moleque indo igual chuva de verão. E se desce pra salvar no mesmo tempo da canção. Normal os dedos no Danone, com os pés no barra é sem preço. Quanto custa sua pone? Quem pede não larga o terço. Normal meu rap é meu íntimo, é meu jeito e meu signo. É quem sente o meu ritmo, que eu sinto é legítimo. Quem chapei, quem brisa no morro mal, mas que sonha não quer nas drogas, no funk. Isso é melhor que lasanha. Daqui nunca sóis, numa junção Mike Boys. G.O. gritei antes pós. Tem isca e não tem anzóis. Mais um canal que eu dobro, mais uma ação cê faz. Okay. Se falta amor pra quem não tem, aqui são quatro, é pelo amor só. Só somos isso, mais nada. Só somos rima levada. Só somos folha e talento que o vento leve, é normal. Quem desce de cross vê mais que muitos fiéis. Uma gota que salva uns dez na Santa Chica é normal. Quer ver lá? Vão costurando escadão. Um milhão de intenção. Dois que pagam pra ver qual será a reação. Se é normal, se os que vêm, se são maus, se são bad. Se os que dão, sabe quem? Pra fazer distinção de chegar, encostar, ridicularizar, rotular, segregar, reproduzir ilusão. Não pode ser normal, se engrandecer no quintal. E quanto prevalecer, que falador passa mal. É mais que fundamental fazer valer os princípios. Os sonhos rasga as ladeiras, beirando mil precipícios. Pra ter o quê? O que a rua dá, ninguém tira. Revela de forma crua quem vive aqui de mentira. Alimenta a matilha, onde a bondade é nobre. Vaidade mera armadilha, arrasta o coração pobre. Nem assim se descobre que a picadilha envolve alguns que morrem correndo, ou outro que nem se move. Muitos sabem, poucos fingem. Sabe quem tem e os moleques já não erram. Sabe quem vem e coração tá na sola. Quem se perde até chora. Cada quebra uma história. Cê sabe quem vem e muitos sabem, poucos fingem. Sabe quem tem e